Hoje a nossa conversa é sobre família. E família é algo amplo, né? Família é estarmos aqui no Divina Luz, é uma família, é um ambiente acolhedor, onde a gente tem afinidade com a nossa fé, no que a gente acredita. Temos a nossa família consanguínea, que nos traz aqui a genética, né? Todas as questões hereditárias e todos os legados da família material, né? Consanguínea, aquela do pai, da mãe, e que carregam ali várias lições, vários aprendizados, né? Família em Roma eram todas as pessoas que estavam no mesmo teto. Então, se tivessem empregados, né? Não eram empregados naquela época, mas pessoas que lidavam naquele ambiente eram a mesma família. E nessa troca de família, entre a família, há o aprendizado, o crescimento. Não por acaso que a gente reencarna na família que convivemos hoje. E alguns por afinidade, outros por resgates de perdão, de amor, de reconciliação. Em todos eles, muito aprendizado. Há estudiosos que se dedicam nesse nicho, na família, para entender os comportamentos, né? Para entender como a nossa sociedade, que é uma família maior, pode se desenvolver melhor. E os principais calos, dores, feridas, e às vezes até crimes e tudo mais, as mazelas, estão ali dentro, na casa. Tem questões de violência doméstica, né? Tem educação dos filhos, imagina, a gente vem dali, né? Frágeis sementinhas, entendendo o que é certo, o que é legal, o que não é tão legal. E às vezes a gente renega a própria família e abstrai esses aprendizados que vieram desde o berço, né? Depois, só quando viramos pais, às vezes é que a gente traz, né? As falas da mãe, as repetições dos pais, os ciclos viciosos. A gente aprendeu daquele jeito, tem aquele costume, não gostava quando era e repete quase que automaticamente, instintivamente, na próxima família que constitui. Então é um tema assim bem complexo e bem interessante, porque cada um de nós vai encontrar reflexo, vai encontrar conexão com isso. Como é o meu olhar com a minha família? Onde está a minha família consanguínea, primeiro? Antes de ir para as famílias por afinidade, né? Os amigos, os irmãos de fé, os colegas de trabalho, todos esses são famílias. Mas a família de origem, aquela consanguínea, é a que carrega os maiores aprendizados, os maiores crescimentos. O nível de evolução que a gente reencarnou aqui é para aprender com essa matriz. Teve um alemão, Bert Hering, que ele estudou sobre uma aldeia indígena e percebeu comportamentos similares dentro das famílias, dentro dessa aldeia, né? E ele trouxe, depois compilou, viveu 20 anos nessa aldeia e compilou 3 regras de todas as famílias, que ele entendeu que se esses comportamentos forem replicados em todas as famílias, é mais provável que a gente evolua, amadureça e tenha um bom entendimento. O primeiro é o reconhecimento, pertencimento, ele chama. Todos pertencem a essa família. Ser reconhecido é uma necessidade humana, né? Ser visto, ser acolhido, pertencer àquele clã, àquela família. Mas, muitas vezes, dentro das famílias, há a rejeição, há a exclusão. Em todas elas, Às vezes aqui, na minha não. Se a gente pensar bem, tem. Tem aquele primo, aquele tio, aquele irmão que usa droga, que fala isso ou que simplesmente não participa dos jantares. Tem um, ou às vezes mais de um, que não tem esse pertencimento, acolher todos. Talvez sejamos nós mesmos, né? Eu mesmo, particularmente, às vezes me senti fora do contexto familiar. Essa inclusão de todos que estão, não por acaso, e nós estamos numa casa espírita, né? A gente escolhe estar nessa família, a gente reencarna com essas pessoas por motivos de evolução, motivos salutares, benéficos, e se afastar desses aprendizados ou afastar alguém desse convívio, vai afastar a lição, né? É como querer passar na matemática, mas não fazer o exercício que a professora trouxe ali como lição. Então, a primeira é o pertencimento. Todos nós queremos pertencer, sermos vistos, né, acolhidos, integrados àquela família. O segundo é hierarquia. É que tem os sábios, né, os indígenas, as pessoas mais velhas, trazem a sabedoria da experiência, por ter vivido. E os jovens, às vezes, não respeitam essa hierarquia, né? Claro que os jovens também nos ensinam. Há uma troca. Mas a hierarquia, ou honrar o pai, a mãe, ter das lições valiosas que eles tiveram, árduas, às vezes, em um tempo que era tudo mais rústico, né? Não tinham tantas facilidades estruturais mesmo, física, ciência, a estrada, a máquina de lavar, tudo, o parto, tudo. Respeitar, honrar, agradecer, aprender com os mais velhos é um segundo pilar tão importante quanto o pertencimento. Quando a gente às vezes muda de... Eu sou mais nova, posso conhecer do celular. Mas a minha mãe conhece da vida, hein? A minha mãe já teve um tempinho mais aqui. Ela me trouxe aqui. Se eu quiser inverter os papéis, dizer agora você me escuta. Alguma coisa aí, a engrenagem pode não funcionar. Essa sabedoria, essa vivência, essa gratidão, essa humildade de aprender com os mais velhos, especialmente com os nossos pais, nossos avós, elevam a humanidade toda. Não só você como aprendiz, a gente como aprendiz, mas uma sociedade que respeita os mais velhos é uma sociedade que com certeza tem um valor humano melhor. A terceira regra, que Bert Hellinger, é um alemão, quem estudou, quem leu sobre, ele faz a questão da constelação familiar. A terceira regra dele é a reciprocidade. Então ele diz que em todas as famílias tem que ter o pertencimento, todas precisam, as pessoas precisam ser vistas, a hierarquia, entender qual que é teu papel, teu arquétipo dentro dessa estrutura familiar. Eu nasci como filha, eu nasci, sou a irmã, não sou a mãe, sou a avó, a hierarquia. E o último, a reciprocidade. Aqui há uma troca, aqui há o intercâmbio de lições, de tudo, de matéria inclusive, né? Porque estamos nesse plano físico, né? Então, o que você oferece dentro da tua família e o que você leva dentro da tua família? Qual que é essa troca? Existe essa troca? Ou um só dá, dá, dá, dá e o outro só recebe, recebe, recebe? Tem alguma coisa ali que as mães têm muito isso, né? Especialmente nessa região. Parece que é até bonito, né? Mas não é. Ou vamos dosar isso. Porque a mãe é... Porque a mãe tem que fazer, fazer, fazer, dá, dá, dá, dá, não dormir, não comer, daí Posso estar errada, de repente, só na minha, né? Naquelas que eu vejo, de repente. E aquela abnegação total, aquela anulação total, mas ali dentro tem um ser que precisa ou gosta de um carinho, de um elogio, de um presente, de um descanso. Então, essa reciprocidade entre o que a pessoa está te oferecendo e aquilo que tu está proporcionando, essa troca, o ideal, a gente busca, né? Quando a gente lê Platão, né? O mundo ideal de Platão, aquele mundo perfeito, seria isso, né? Seria todos pertencermos a uma família, sermos vistos dentro desse contexto. Estou falando da família consanguínea, mas também nas outras famílias, né? No emprego, na casa espírita, como é bom quando a gente chega e é recebido, quando a gente é atendido. Em todos os locais, em todas as famílias, em todos os grupos de afinidade, todos queremos ser vistos, acolhidos, pertencentes àquele grupo. Então, essa reflexão que Bertrand Hering faz dessas três comportamentos que ele trouxe, me chamaram a atenção e, assim, fazem sentido. Eu acredito que uma sociedade melhor se a gente conseguir colocar eles em prática. Por fim, eu vou trazer o Evangelho quando ele diz sobre as afinidades e as diferenças na família. Então, muitos são afins, né? A ideia é mais ou menos, a gente se gosta, a gente se abraça, já tem aquela conexão, veio de outra vida, né? Você já tem aquela facilidade. Em outros, dentro da mesma família, criados, educados ou convivendo no mesmo teto, já parece que não fecha. E é ali que a gente precisa praticar a compreensão, o perdão, né? O amor, mas por que dessas diferenças? E a reencarnação, né, traz essa justificativa. Então, ali talvez é o resgate. Ali está o momento de aparar as arestas, de equilibrar a balança. Então, os afins e os não tão afins, as divergências, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz que nesse encontro há um crescimento, um aprendizado. Ele diz assim, então, a união e a afeição que existem entre os parentes são indícios de simpatia anterior que os aproximou. Também disse, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos, inclinações não tem nenhuma semelhança com os dos seus parentes. Disse que não é da família. Dizendo isso, se anuncia a maior verdade do que se crê. No entanto, Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova, de adiantamento. Os maus melhoram aos poucos com o contato com os bons. Caráter se abranda, os costumes se depuram, as empatias se apagam. Então, nessas diferentes categorias, nessa diversidade, é que todos nós crescemos. É uma oportunidade de apagar as diferenças. Quando a gente é obrigado a conviver no mesmo teto, mesmo sendo diferentes, a gente também aprende e começa a entender. Se a gente se propor a isso, né? Se a gente aceitar essa lição de melhorar sempre.